Darei alguns exemplos desses tipos de toques pessoais e expressões idiomáticas do idioma. É sempre bom ser capaz de se adaptar a eles ou a quaisquer outras práticas linguísticas similares. É óbvio que você precisa conhecer o suficiente sobre as referências culturais envolvidas para ser capaz de adaptar a sua comunicação de modo verossímil. Gírias: é bem difícil adaptar-se às gírias porque elas são específicas a tendências, regiões e faixas etárias. Estão sempre mudando. E uma expressão que hoje é ótima poderia ser ruim amanhã. Se você achar que conhece o suficiente para espelhar certos tipos de gírias usadas pela pessoa com quem quiser criar empatia, vá em frente. Mas, se não souber o que responder a qual é, meu irmão, é melhor nem tentar. Há altas possibilidades de constrangimentos. As gírias também funcionam como um modo de indicar que você pertence a certo grupo, como uma faixa etária, por exemplo. Então você também deve ponderar o quanto será levado a sério ao se representar como membro do grupo em questão. Se você se deparar com uma gíria que indique uma faixa etária e não pertencer a tal faixa para usá-la, você pode mostrar que é moderno o suficiente para saber o sentido da palavra e responder a ele. Mas isso não significa que deve usá-la, exceto se estiver qualificado. Ou seja, a menos que você pudesse ser visto plausivelmente como parte do grupo de pessoas que compartilha esse uso particular da gíria. Jargão: em muitas conversas são usadas expressões que somente são necessárias para o tópico específico de discussão. Quando se fala sobre barcos, termos náuticos provavelmente serão usados. Usando o jargão na mesma medida que a pessoa com quem estiver conversando, você mostra que tem o mesmo conhecimento e compreensão sobre o tópico. Isso acontece nas duas direções. Se alguém usar mais termos técnicos do que você faria normalmente, e você tiver o conhecimento para se adaptar à fala do outro, vá em frente. Se alguém usar menos termos técnicos do que você usaria normalmente, contém o seu uso. Se alguém apontar para a tela e disser "o computador quebrou", provavelmente será inútil perguntar quantas partições existem no drive C. Pergunte se ele já reiniciou. Experiências pessoais: apesar do longo tempo que passaram na escola, muito poucas pessoas falam conforme a 26. Gramática prescreve. Tendemos a adicionar palavras supérfluas e desnecessárias, tipo, em tudo quanto é lugar, especialmente, sabe como é, no fim de uma frase e sei lá mais onde. Ou a começar frases com orações subordinadas. Se ouvir alguém usar expressões assim, faça o mesmo. Palavras de trânsito: todos nós temos palavras preferidas. Palavras que usamos muito em todos os tipos de situações. Podem ser gírias, jargão ou algo completamente diferente. Em geral, são algo que assimilamos de outra pessoa e adotamos como hábito ao falar. Às vezes percebemos essas palavras dolorosamente. Isso acontece quando nos flagramos usando uma delas e explodimos. Ai, preciso parar de falar assim. Mas também há outras palavras que gostamos de usar e nem sempre notamos. Milton H. Erickson, o maior nome da hipnoterapia moderna e homem muito sábio e respeitável, chamava-as de palavras de transe, como num transe hipnótico. Um jeito bem rápido de conquistar empatia é prestar atenção às palavras de transe de alguém, ou seja, palavras frequentemente usadas ao falar, e depois você mesmo usá-las. Você começa a falar a língua da pessoa, mostrando que é igual a ela. E será claramente entendido, já que vocês até usam as mesmas palavras ao falar. Eu entendo se você disser que está começando a sentir que eu estou exigindo muito de você. Como é possível prestar atenção ao modo pelo qual alguém está usando a voz, adaptar a sua própria voz à dele, enquanto descobre e segue o uso linguístico pessoal dele e traz-o preferencialmente incluindo uma análise da sintaxe, e lembrar o que você ia dizer. Acredite, não é tão difícil quanto parece. Assim como você já adapta a sua linguagem corporal de algum modo aos outros, você já faz muitas dessas coisas. Darei um exemplo trivial de leitura da mente. Eu sei que, em algum momento, você acabou de falar ao telefone e as outras pessoas na sala sabiam com quem você estava conversando sem que você tivesse mencionado nomes nem dado outras pistas durante a conversa. Ao perguntar como elas sabiam, elas responderam que ouviram o seu jeito de falar. Parece familiar, foi o que eu pensei. Elas conseguiram descobrir com quem você estava falando porque você falou parecido com a pessoa do outro lado da linha. Em outras palavras, você adaptou a sua voz e linguagem de modo a parecer mais com a pessoa com quem estava falando. Provavelmente foi alguém próximo, com quem você tem empatia. Lembre, desejamos aceitação e respeito. Desejamos interação social. Desejamos empatia. Respire. Respire. Empatia pela respiração. Um método básico para uma empatia eficaz é adaptar a sua respiração à de outra pessoa. O ponto que a maioria dos escritores e professores que ensinam isso esquece de mencionar é como costuma ser insanamente difícil ver alguém respirar. Mesmo após um treinamento extenso, ver como alguém está respirando pode ser quase impossível. Não estou dizendo para você não se importar. Ao contrário, se de repente notar a respiração de alguém, você sem dúvida deve se adaptar ao padrão respiratório dele. A respiração é visível de formas diferentes, dependendo de como se respira, com peso ou leveza, com o peito ou o diafragma. Você deve observar o estômago, o peito, os ombros e o pescoço. Às vezes é possível descobrir o ritmo respiratório de alguém a partir da observação do movimento da sombra dos ombros. Você também deve ouvir a fala. Não falamos enquanto inspiramos, portanto, notando onde ocorre pausa na fala, você conseguirá perceber quando a pessoa está inspirando. 3. Este é o ponto que justifica tentar acompanhar a respiração de alguém, ou seja, respirar à mesma velocidade e na mesma intensidade. Ao respirar junto com alguém, você está entrando no mesmo ritmo corporal dele. O que isso significa? Muitas coisas que, em outros contextos, você precisaria observar com atenção para obter empatia, chegarão naturalmente até você. Ao 27. Alterar o ritmo da sua respiração, a sua linguagem corporal e a sua fala acompanharão automaticamente. Também ficará mais fácil descobrir um nível vocal correspondente. Se você conseguir sincronizar totalmente a sua respiração com a de outra pessoa, o vínculo entre vocês pode ser mágico. Infelizmente, não é nada fácil. Diferenças físicas às vezes podem possibilitar uma respiração idêntica à de outra pessoa. A minha ex-esposa meia de cerca de 1,60 e pesava 47 kg quando casamos. Eu meço 1,79 e peso 73 kg. Para piorar, ela respirava com o peito, o que significa que ela inspirava menos ar do que a capacidade pulmonar permitia. Eu não consegui acompanhar a respiração dela por mais de um minuto sem perder o fôlego. É claro que você não deve sair por aí se asfixiando na tentativa de acompanhar a respiração dos outros. Mas tente aproximar a sua respiração ao máximo, sem esforçar-se tanto. Como eu disse antes, use o seu conhecimento sobre o ritmo da outra pessoa em todas as ações rítmicas, como movimentos afirmativos com a cabeça ou apertos de mão. E assim esses movimentos também serão seguidos corretamente, não destruindo a empatia. Primeiro, você avançará mais tentando observar o ritmo geral da pessoa do que tentando acompanhar a sua respiração com exatidão, e depois começando a respirar naquele ritmo sem se preocupar em seguir toda a respiração. É bem possível que você comece a acompanhar a respiração dela algum tempo depois, mas, ainda que não, você terá conquistado o mais importante: sincronizar o seu ritmo geral. Observar a respiração do outro e tentar respirar do mesmo modo também é um jeito rápido de entender o humor dele. Esse tipo de conhecimento é útil em situações em que você sinta que há empatia, mas algo está atrapalhando o seu relacionamento. Comece a seguir a respiração da pessoa. Se perceber que ela está respirando rápido e em cima, no peito, embora pareça calma e tranquila, é muito provável que exista alguma preocupação que ela está tentando esconder de você. Esse tipo de informação é valioso em diversas situações. O melhor é não precisar lembrar quais tipos de humor se encaixam com quais tipos de respiração. Simplesmente respirando como a pessoa, você mesmo sentirá o humor. Nesse caso, ansiedade traço. Portanto, saberá exatamente qual é o estado emocional dela. Exercício do abraço. Se você conhece alguém que possa abraçar sem precisar explicar que se trata de um exercício de empatia, talvez o seu namorado, você deve abraçá-lo de modo que a respiração dele fique muito clara. Comece observando a enorme diferença entre respirar em sincronia e respirar sem sincronia. Siga a respiração do outro por mais ou menos um minuto. Depois, mude calmamente o ritmo da sua própria respiração. Se o outro acompanhar a sua mudança inconscientemente, você conquistou a empatia usando a respiração. No livro Equilíbrio 1, Martin Nirupin e Anna Ling sugerem essa experiência sem roupa. Se você tiver a sorte de ter alguém a quem possa abraçar nu, recomendo alguém conhecido, na hora de dormir, por exemplo, você deve tentar respirar em sincronia e sem sincronia. Naquelas condições, você perceberá uma diferença muito clara e tangível entre, por um lado, uma conexão total e, por outro lado, uma sensação desconfortável de estar distante da pessoa que está perto de você. Coelho da Energizer VS, Garfiel. Preste atenção aos níveis de energia. Vamos nos afastar um pouco e conseguir uma visão mais holística da pessoa com quem você deseja estabelecer empatia. É claro que você precisa ser capaz de notar a situação dessa pessoa em termos de estado emocional e níveis de energia. Mais adiante eu ensinarei como identificar. 28. Estados emocionais diferentes com mais detalhes do que a pura análise da respiração. O melhor modo de determinar os níveis de energia de alguém, porém, é observar a sua postura e respiração, e usar o seu conhecimento prévio sobre a pessoa em questão. Algumas pessoas ficam meio reclusas até a hora do almoço, vão para o trabalho de manhã, murmuram um arremedo de bom dia e afundam na cadeira. É como se exibissem uma placa invisível de não perturbe até as 11 horas, mais ou menos, e só depois do almoço ou da quinta xícara de café elas abrem os olhos e saem da toca. O que não significa que o trabalho delas seja pior. Apenas significa que os aspectos sociais delas precisam de mais tempo para engrenar. Essas pessoas raramente têm um ritmo corporal rápido, mesmo depois de 5 xícaras de café. Isso só as deixa nervosas. São como o gato Garfield. Todos nós somos eventualmente assim. Mas, para alguns, em mais um estado permanente. E também, é óbvio, temos o oposto, as pessoas que estão sempre cheias de energia, perseverança e determinação. Elas correm 10 quilômetros até o trabalho, chegam à empresa com um sorriso enorme meia hora antes de todo mundo aparecer e quase nunca deixam de jogar a sua partida de squash na hora do almoço.